Olá, amigos do Toro Tático. Eu sou o Matheus Pauxis e hoje nós vamos falar do confronto entre Paysandu e Santos pela Copa do Brasil. Eu estou aqui com o Nixon Melo. Fala, galera. Com o Alessandro Morim. Fala. Começar falando da temporada dos dois times. O Santos tem 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Foi eliminado no Campeonato Paulista, mas é o líder do seu grupo na Libertadores, o grupo 2, com 5 pontos. E o Paysandu é o finalista da Copa Verde do Campeonato Paraense. Tem 11 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Nixon e Alessandro, o que é que vocês esperam desse jogo? Paysandu vai jogar contra os maiores times da América do Sul e vai ter que fazer uma partida perfeita, na verdade, duas partidas perfeitas no confronto para poder passar. Nesse jogo, o Santos com certeza vem para cima, é um time que hoje em dia joga com da prioridade posse de bola, vai tocar bastante, explorar os jogadores habilidosos do time até tentar achar um momento perfeito para poder infiltrar a defesa do Paysandu. Quando tem que tentar se defender muito bem, marcar os homens criativos do Santos, explorar laterais, tentar trazer um resultado positivo para Belém. É, vão ser dois confrontos bem complicados para o Paysandu. Apesar dos bons números desse início de temporada, invencibilidade de 15 jogos, o Paysandu vai ter que se superar no seu futebol apresentado, vai ter que superar taticamente, fisicamente, tecnicamente também. Trazer pelo menos um empate lá da Vila, que seria já um grande resultado. Vamos falar do histórico entre os dois times. Paysandu e Santos se enfrentaram 16 vezes, foram 14 vitórias do Peixe, dois empates e duas vitórias do Paysandu apenas. E todos esses confrontos foram pelo Campeonato Brasileiro. Primeira vez que eles vão se enfrentar na Copa do Brasil. O último jogo foi na despedida do Robinho aqui no Mangueirão. Sim, 2005. Isso. O Robinho fez gol. Fez. Lembro que ele era marcado pelo Marabá. E o Paysandu na Copa do Brasil, ele teve em 3 oportunidades um adversário da Série A. Ele passou apenas 2 vezes e as duas foram contra o Sport. Em 2012, quando surgiu o Iago Pikachu para o país, fez gol aqui e lá. E em 2014, quando o Sport tinha que decidir se ele ia jogar Sul-Americano ou a Copa do Brasil, e acabou escolhendo a Sul-Americana. E perdeu para o Paysandu aqui em Belém e venceu lá por 3-2, mas foi eliminado pelo número de gols fora. O Santos, dentro de casa, não vem tendo bons resultados. Foram 3 derrotas em 9 partidas em casa. E comparando com os anos anteriores, as 3 derrotas desse ano equivalem às 3 derrotas dos anos de 2015 e 2016 juntos. Em 2015, o time perdeu apenas um em casa, em 34 jogos, perdeu apenas um. Em 2016, perdeu duas, em 29 jogos. Vocês acham que o Paysandu tem chances de vencer o Santos, que não vem tendo um bom início de ano dentro de casa? Em competição eliminatória, tudo é possível. São 180 minutos. Paysandu adotando uma boa estratégia, pode sim conseguir um empate e tentar a classificação em casa, jogando Mangueirão. O Santos vem um ano bem consistente, foi eliminado do Paulista, atualmente jogando só uma competição, que é a Libertadores. Ganhou, são 3 partidas na Libertadores, ganhou uma em casa e Empatou duas fora. empatou duas fora. Não tem jogado tão bem. O Matos também falou do retrospecto, que não é favorável. O Paysandu pode pegar jogos como o da Bombonera contra o Boca, que o resultado parece ser bem provável, mas eu venceu lá. Paysandu também pode se apegar aos dois últimos jogos contra times considerados G12, contra o Vasco e contra o Botafogo, todos no Rio. Foram duas vitórias assim que previamente não eram. Muito inesperado. Era, foi um resultado surpreendente até. Lembrando que o Santos foi eliminado pela Ponte Preta no Paulistão, que apesar de ser um clube de Série A, não era o favorito para o confronto. E vamos falar das equipes em si. O Santos veio de uma temporada muito boa em 2016, quase foi campeão brasileiro, só não foi porque o Palmeiras estava numa temporada muito melhor, mas esse ano não começou muito bem. O que é que vocês acham que mudou, né, de 2016 para 2017 no Santos? Lembrando que o Dorival vai para o terceiro ano no comando da equipe agora. O time tem um padrão tático desde 2015, mas na virada de 2016 para cá perdeu muitas peças por lesão. A dupla de zaga não é a titular, que provavelmente vai jogar amanhã contra o Paysandu. Vai jogar o David Braz e Lucas o Veríssimo. Lucas Veríssimo. Então não é a dupla de zaga titular. Os titulares são Gustavo Henrique e o Luiz Felipe. Então, uma nova zaga, já é outra dupla de zaga que já vem jogando ultimamente. Então, esses problemas de entrosamento, novos jogadores, vai botando mais gente no time titular. Então, isso acaba prejudicando um pouco. Como ele tá falando de jogadores aí, O próprio Ricardo Oliveira fez 9 jogos essa temporada, fez apenas 2 gols. Não viu uma boa temporada. O Vitor Bueno foi a revelação do ano passado do Brasileirão. Também, apesar de ser o artilheiro do Santos esse ano com 4 gols, não está fazendo uma boa temporada. Tem gente que até pede ir no banco. Mesmo sendo artilheiro do time? Mesmo sendo artilheiro. E o Santos, como o Matal disse, ele mudou. Hoje em dia prioriza mais a posse de bola, só que às vezes essa posse de bola não tem objetividade. O Santos toca muita bola, às vezes toca lá atrás, e quando consegue chegar, não consegue finalizar com qualidade. O Santos ano passado tinha um futebol mais vertical, muitos gols, um ataque mais leve, insinuante. Agora esse ano já, como o Nix falou, mais controla melhor o jogo, mas falta aquela agressividade próximo da área, falta mais finalização, mais qualidade também na finalização. Eu acho que o Ricardo Oliveira, como ele perdeu o início de temporada por cachumba, eu acho, então ele não teve uma pré-temporada adequada, então aos poucos ele está se encaixando nesse time novamente. Então pode ser o jogo, esses 2 jogos podem ser o retorno do Ricardo Oliveira boa forma ali. Vamos falar as prováveis escalações dos times, como é que eles devem jogar. Paysandu provavelmente não vai mudar muito a equipe que venceu o São Raimundo por 3-1. O goleiro vai ser o Emerson. Na defesa deve ser Ayrton, Perema, porque o Lombardi ainda não voltou de lesão que ele sofreu, Gilvan e Rainer. No meio de campo devem jogar Rodrigo Andrade e Augusto Recife, ou Wesley pode entrar se o Paysandu for jogar mais recuado, e o Diogo Oliveira ali com camisa 10. No ataque, o trio ABC, que falam que é Alfredo, Bergson e Leandro Carvalho, que já marcou 17 gols esse ano e provavelmente vai ter uma atenção a mais ali pelo Santos. Eu acho que o Paysandu deve jogar um pouco mais defensivo do que vem apresentando, porque ele o adversário mais poderoso da equipe, provavelmente até o fim do ano, porque eu acredito que os times da Série B não tem tanta qualidade assim quanto o Santos, até mesmo o Inter. Mas o que vocês acham? Qual deve ser a estratégia adotada pelo Paysandu, que provavelmente vai jogar na formação 4-1-4-1 ou 4-2-3-1? O Paysandu pode adotar a estratégia do contra-ataque, tem 2 jogadores abertos bem rápidos. E também, como os laterais do Santos sobem muito, infiltram muito pro meio, ele pode explorar esse buraco que vai ter ali. Como o Ale falou, o Paysandu deve explorar bastante as laterais do Santos, porque os laterais do Santos sobem demais e deixam espaço às vezes, jogar no contra-ataque e tentar. O Santos toma muito gol com jogadas que começam por ali, e pode ser o caminho para o Paysandu conseguir um bom resultado. Vocês acham que o Paysandu deve explorar somente as laterais do Santos, ou tentar jogar ali pelo meio? Porque provavelmente o Dorival estudou o Paysandu, sabe que o forte do Paysandu é as laterais. Provavelmente ele vai ter um bom esquema ali para defender. Vocês acham que teria uma alternativa além das laterais? Pode ser que os volantes, se for o Rodrigo, o Andrade e o Wesley, esses 2 volantes teriam que chegar mais já. Mas ali próximo da área, junto com o Diogo Oliveira, para tentar perder. Isso é um elemento surpresa? Isso, um elemento surpresa. Chegar mais na área, não sobrecarregar o Diogo Oliveira, que muitas vezes ele se encaixa facilmente na marcação e complica demais ali o setor criativo. Então, o Rodrigo Andrade chegando ali pode ser um cara a mais para ser marcado ali na defesa do Santos. Ele é o melhor volante assim, em termos de qualidade no passe e na marcação. Ele consegue fazer Exatamente. Os 2 muito bem. Acredito que o Santos não vai mudar a forma de jogar e vai dar espaço só nas laterais do campo, realmente. Mas no último jogo da Libertadores, o Santos ele saiu com 0-0 e quando ele se defendia em 2 linhas de 4 bem montadas, os zagueiros próximos ali da área não deu espaço, ele forçava o time do Santa Fé a cruzar e ganhava quase todas ali na área. Ele não venceu porque ele não teve qualidade para matar as bolas que o Lucas Lima lançava. Então acho que pode ser uma dificuldade que o Dorival arme para os atacantes abertos do Paysandu. E na formação do Santos, que tem alguns desfalques, como o Ale falou, desde o início da temporada, qual vai ser a provável formação do Santos para essa partida? O Santos deve ir a campo com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, Lucas Veríssimo e David Braz na zaga. Matheus Ribeiro é a única novidade na lateral esquerda. Fez 2 gols no Paysandu. Isso. Aí no meio, o velhinho Renato. 38 anos. Isso. Thiago Maia e Lucas Lima, que é o motor do time. Aí no ataque, o Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. O Santos joga num esquema, um 4-4. 4-3-3, pode dizer, parecido com o Paysandu até algumas vezes. Tem, joga com dois volantes e um camisa 10, o Lucas Lima, exemplo do Diogo Oliveira. Aí no ataque joga com dois abertos, que é o Vitor Bueno e o Bruno Henrique, e tem um centroavante, que é o Ricardo Oliveira. Vocês citaram que as laterais do Santos são bem perigosas, eles deixam um espaço atrás, mas vai ser a estreia do Matheus Ribeiro como titular na equipe. Vocês acham que ele vai estar apto para essa... já sabe o esquema tático do Dorival certinho, ele vai ser uma arma perigosa também? É a estreia do Matheus Ribeiro pelo Santos, pode ser que seja um jogo difícil para ele, para se adaptar, e o Palmeiras pode explorar isso sim. Ele pode estar apto sim, ele foi um dos destaques da Série B no passado. O Dorival mantém esse mesmo padrão desde o ano passado, que os laterais eles dão amplitude pelos lados, eles infiltram pelo meio para fazer essa jogada pelo meio junto com o Lucas Lima. Então acho que o Matheus Ribeiro pode fazer essa função, que vem desde o ano passado, é um padrão do esquema tático do Dorival. Esse é um ponto forte do time santista, mas isso deixa espaço às vezes lá atrás. E o Paysandu pode explorar esse espaço com jogadores de velocidade pelo lado, que o Leandro Carvalho e o Bergson. Uma estreia do Matheus Ribeiro, ele pode estar um pouco, não vou dizer nervoso, mas pode estar não pode estar naquele ritmo do time que vem jogando, né? Que já foram quase 20 jogos na temporada e ele não vai estar no mesmo ritmo da equipe, provavelmente. Ele vem do Atlético Goianiense, é outra tradição, e o Santos, campeão de Libertadores, brasileiro, pode sentir a pressão sim, e o Chamos deve explorar esse lado. A gente sabe que é um confronto muito difícil para o Paysandu. O que vocês acham que vale para o Paysandu? Se é um confronto para o time adotar como eu vou passar, ou é um confronto para ser um grande teste? Pode ser um grande teste, e o Paysandu entra como franco atirador. Ele já, como o Paysandu está na final da Copa Verde, ele pode entrar de novo nessa fase ano que vem, então pode ser jogos que expõe a marca do Paysandu, a tradição, aparecer na grande mídia e jogar grandes jogos, como o Pai Santos pode e vai jogar contra o time da Libertadores ano que vem. Então, se for campeão. E se for campeão da Copa Verde. Também é um bom teste, porque o Paysandu tem condições de surpreender o Santos, é bem difícil. O Santos é o maior clube do Brasil, é um gigante do nosso futebol. E também pode servir como teste para a Série B, que tá chegando aí. O Paysandu não teve um grande teste esse ano. O maior clube que enfrentou foi o Remo. Com mais qualidade. E o Paysandu tem que ver como é que tá esse time para jogar a Série B, que até agora foi Copa Verde, Paraense. Só enfrentou um time de Série B no início do ano, quando nem o Paysandu nem Santa Cruz estavam com um elenco assim definido, com um esquema tático. Então acho que esse é realmente o maior teste do Paysandu até agora. E nesses dois jogos contra o Remo, não venceu nenhum dos dois. Jogava bem até ser expulso aqui nos dois jogos. Teve um jogador expulso. Então acho que se o Paysandu não tiver nenhum jogador expulso nesse jogo contra o Santos, então acho que vai ser um verdadeiro teste. E pro Santos, o que vocês acham que vale esse jogo? O Santos tem que focar na Copa do Brasil? Ou ele deve botar sua força máxima só na Libertadores? O Santos está na Libertadores e pode não dar prioridade para a Copa do Brasil. Essa pode ser um fator decisivo para o confronto. O que vale para o Santos é recuperar a confiança do torcedor. Foi eliminado precocemente do Campeonato Paulista. Acho que foi 8 anos seguidos chegando à final. Nove anos chegando. Então, chegar e sair nas quartas de final. Então, o torcedor fica com o pé atrás. E esses dois jogos contra o Paysandu podem dar confiança para esse time para chegar na Campeonato do Brasileiro e repetir a mesma boa temporada do ano passado. Alguns jogadores destaques, como o próprio Ricardo Oliveira, não vem fazendo um grande ano, não tiveram aquele ritmo ainda de jogo. Pode ser uma oportunidade para esses jogadores também retomarem a confiança. Assim. Exatamente, não só o Ricardo Oliveira, também o Thiago Maia, que fez uma boa Olimpíada ano passado, caiu muito de rendimento no segundo semestre, então. E nesse ano também, o time todo também não vem, um conjunto muito bom. Então, Thiago Maia, Ricardo Oliveira, Vitor Bueno, todos esses jogadores vão ter duas chances de mostrar um bom de futebol. E esses jogadores que o Ale citou são alguns dos destaques do Santos, como o próprio Lucas Lima e o Renato, que são titulares e vêm jogando bem. Mas o Paysandu também tem alguns jogadores de destaques que o Santos deve se preocupar, principalmente o trio de ataque, Leandro Carvalho, Alfredo e Bergson, que, como falei antes, eles têm 17 gols no ano. O Bergson tem 9, vem de um jogo que ele fez 3 gols, agora contra o São Raimundo. Então acho que o Santos deve se preocupar também com esses jogadores. Vocês acham que tem algum outro jogador que preocupa o Santos nessa partida? É, o Emerson pode ser o destaque dos dois jogos. É, só sofreu 9 gols em 18 jogos, um gol sofrido a cada dois. E por toda essa dificuldade que o ataque do Santos tem para finalizar, para fazer gol, o Emerson pode sair bem nesses dois jogos. O meu destaque para o time do Santos vai para o Renato e para o Lucas Lima, que são dois jogadores que fazem a bola rodar, são importantíssimos para a criação de jogo. O Renato é o homem da saída de bola, o Lucas Lima é o maestro do time. Distribui a bola também, ele pode ser um fator decisivo, ele coloca um jogador cara a cara, um goleiro em qualquer momento, e depois deve prestar bastante atenção nesses dois jogadores. Então essa foi nossa opinião sobre a partida entre Santos e Paysandu, que vai ser nessa quarta agora, às 7h30 da noite, na Vila Belmiro, com transmissão do Fox Sports. Falou! Falou! Falou! Você escutou o podcast do blog Toro Tático. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Toro Tático. Siga-nos no Twitter e no Instagram, @Toro Tático.